Começa agora o Marco de Hoje, na Showtime, com Marco Antônio Santos Freitas, agora na Showtime. O Marco de Hoje. Boa noite, senhoras, boa noite, senhores. No ar, mais uma edição do... Que é, Fofanha? O Marco de Hoje com Marco Antônio Santos Freitas. Mesa de som de Jair Barbosa, gerência de tecnologia da informação Marcelo Tibério, coordenação de rede Albert Martin, direção de jornalismo Carlos Brickman. Marco Antônio, boa noite. Tudo bem, querido? Melhor falando com você, meu amigo. Ah, muito obrigado. Melhor falando com você. Uma honra estar aqui, para variar. A honra é toda nossa e o seu entrevistado já está na linha. Maravilha. Tá. Gente, o nosso entrevistado é uma honra estar com ele aqui. O nome dele é Léo Garcia. Para variar daqueles convidados nossos que daria para fazer um programa só lendo o currículo vitae dele. Mas então, eu vou tentar aqui. Eu fiz um resumo, mas prepare-se, vou passar uns minutinhos falando, só para apresentá-lo. Tá? O Léo Garcia é mestre em roteiro de ficção para TV e cinema pela Universidade Pontifícia de Salamanca, na Espanha, a famosa Cidade de Ouro. Escreveu roteiros para longas, curtas e séries, destaque para o curta Ed, no qual ele foi roteirista e produtor. Foi selecionado para mais de 100 festivais em 33 países. Ele roteirizou também Sapore na Itália, da Globo Internacional, Werner e os Mortos para o Canal Brasil. Ele também escreveu a ficção Depois de Ser Cinza, né, ele é roteirista. Foi gravado no Brasil e na Croácia em abril e maio de 2017. O documentário dele que ele está lançando, a gente vai falar também sobre isso, é A Vida Extraordinária, de Tarso de Castro. Também ele é produtor, ele co-dirigiu com Zeca Brito. Vou falar de outros trabalhos dele aqui. Ele escreveu um filme chamado Legalidade, que vai ser lançado com a Cléo Pires e com um ator que eu adoro, que é o Fernando Alves Pinto. É um filme sobre um dos episódios que marcaram época no cenário político brasileiro, aquela mobilização civil e militar de 2 semanas que aconteceu no Brasil após a renúncia de Jânio Quadros. E ele, entre outras funções, em todos os trabalhos que ele foi responsável, ele também criou, ele é o cabeça de um festival maravilhoso chamado Frapa, que é o Festival do Roteiro de Audiovisual de Porto Alegre. Apesar do nome de Porto Alegre, quer dizer que é sediado em Porto Alegre, mas é um festival internacional, dá para dizer que é o festival mais importante de roteiros da América Latina, Frapa. Tá? Alguns dos convidados só que já vieram para o Brasil para falar sobre roteiro, para dar aulas e para participar de debates, foram Zé Roberto Toreiro, do filme Memórias Póstumas, o Braulio Mantovani, né, vocês conhecem, que escreveu Cidade de Deus, indicado para o Oscar, a Carolina Cote, do Flores Raras, o Jim Hart, que é o roteirista do Drácula, de Bram Stoker, e A Volta do Escritor Gancho, do Steven Spielberg, Ismael Canepali, que escreveu os famosos Duendes da Morte, o Di Moretti, roteirista do filme Latitude Zero, que é um filme que eu adoro. E então é isso, ele também foi premiado em Portugal e também pelo filme chamado Inácio e Saldanha, um curta-metragem, e também teve um filme rodado em Berlim que ele produziu e escreveu, chamado Another Empty Space, dirigido por um amigo meu, um cara genial, chamado David Oliveira Pinheiro. Então, quer dizer, só para, se eu for citar aqui os países e os prêmios que ele ganhou, sem mentira mesmo, dá para fazer uns 3 programas. E o mais interessante de tudo, gente, ele não está num hospital prestes a morrer de velhice. Ele é até mais jovem que eu. Então, sei lá, eu queria dar as boas-vindas para o Léo Garcia. Tudo bem, Léo? Boa tarde, Marco. Muito honrado com as palavras. Tentando aqui, cara, resumir, mas, cara, é muita coisa. E quero deixar claro, gente, que eu deixei muita coisa de fora, tá? Não, tô recém começando a carreira. Tem muito tempo pra frente. Muita coisa ainda pra fazer. Pra fazer. Maravilha. Querido, vamos começar então pelo início, tá? Eu sempre comento que aqui não é um divã, mas eu queria saber como é que começou essa problemática, como é que começou o cinema na tua vida. Primeiro, se puderes, me fala assim, do primeiro filme que tu te lembra de teres visto, tá? Não precisa ser um filme que tu adoras, mas assim, quando tu pensa assim, o primeiro momento teu, assim, bem pequeno, descobrindo o cinema, tu lembras qual foi o filme? Cara, pode ser, eu não lembro. Pode ser pra TV. Conversando com meus pais no almoço de família, queria tentar lembrar. Assim, vocês lembram qual que foi o primeiro filme que vocês levaram no cinema? Ninguém lembrava. Eu tô com uma filha pequena, vou anotar. Mas eu lembro que um filme muito marcante pra mim, quando eu era criança, que eu aluguei acho umas 400 vezes numa locadora, era Os Trapalhões e o Rei do Futebol. Ah, tá, do Carlos Manga. Ah, exatamente, tá, do Pelé. Tem o Pelé e tal, adorava aquele filme. Isso, tu vai cair duro, mas só quem que faz uma, sabe, dois atores consagrados que fazem pontas ali, o Marcos Palmeira e o Roberto Bontempo. Olha aí, incrível, nem lembro. Eu não sei se eu revi ele depois de velho, assim, tem meio que medo de mexer as memórias, assim, mas foi uma experiência interessante. E tu foste uma pessoa que tu ia muito a cinema? Não tô dizendo local, mas tu sempre foi muito a cinema? Sim. Sempre fui cinéfilo, desde criança, sempre acompanhei dos meus pais, depois adolescente. Eu lembro que o primeiro filme que eu fui sozinho, com meus amigos no cinema, foi o Jurassic Park. Eu vi no cinema. Ah, tá, Rock, Jurassic Park. Uh-huh. Tá, e me diz uma coisa... Para daí tem gente, vamos dizer, que vê filmes, depois vai ler um pouco sobre isso e daí, sei lá, já quer ser diretor, outros querem ser atores. Como é que foi o teu caminho entrando pela área de roteiro? Né? Claro, obviamente, começa o filme pelo roteiro, mas muita gente tenta pular essa área ou não tem competência para isso. Como é que foi o teu encantamento por roteiro, pela criação mesmo dos personagens e das situações? É engraçado, né? Quando eu era adolescente, tal, eu tinha um dilema, eu nunca sabia o que eu queria fazer na minha vida, né? Na verdade. Por mais que eu sempre gostei muito de cinema e tal, gostava de futebol, mas eu via como hobby, assim. Na época eu não enxergava como profissão, mas eu não sabia o que eu queria fazer na vida também. Então, quando chegou na hora de fazer vestibular, eu fui eliminando tudo que tinha e acabei optando por publicidade, porque nem tinha faculdade de cinema aqui no Rio Grande do Sul, ali em 99 para 2000. Uhum. E aí, dentro do curso, eu acabei vendo que eu não trabalhei um ano em agência de propaganda, até fiz amigos e tal, mas... Como redator, né? Como redator? Assim. Oi? Redator. Perdão, como redator. Tá. Exatamente. Então, foi importante por ser um trabalho criativo, né? E pela primeira vez eu ver que, tipo, tudo uma sala fechada, criando junto com outras pessoas, depois tu vê aquilo na televisão, tipo, alguém faz isso. Ah, isso é possível, é legal. Mas eu nunca... O trabalho ali, o que só me interessava mesmo era quando era um comercial, um pouco mais artístico, então era quase um curta-metragem. Claro, claro. Onde, aos poucos eu fui me dando conta que a minha onda era outra. Comecei a fazer uns cursos e tal. Alguns dos comerciais até que trabalhou... Desculpa, só de tempo, o Gustavo Beleza trabalhou, até eram como se fossem, eram, na verdade, mini-filmes, né? Com começo, meio e fim, né? Com uma narrativa. Bons comerciais até hoje, não deixa de ser curtas-metragens, né? Claro, claro. E aí eu acabei fazendo cursos e fui me encontrar no roteiro, assim, já era uma coisa... O primeiro professor que eu tive de roteiro na vida foi o Gerbasi, assim, que... Claro, Carlos Gerbasi, aham. Carlos Gerbasi, quando ele falou, assim, começou a dar a primeira aula, meus olhos começaram a abrir, assim, eu entrei num outro mundo, assim, nunca tinha me aprofundado no assunto, e aí, a partir dali, minha vida mudou bastante, mas... Desde essa época, quando eu fiz curso, assim, eu fiz tipo um que abrangia todas as áreas. Uhum. E aí a fotografia sempre foi uma área que me afastou um pouco, que eu nunca tive, não tenho essa... Não adianta, não tenho esse dom... Esse olho luz, técnico, diríamos assim. Frio. Uhum. E a própria direção, eu vou dizer pra... Agora eu dirigi pela primeira vez um doc, né, com o Zé Cabrito, mas ainda assim dirigir ficção... Ainda não é minha praia, assim, não tenho muita paciência para sete, eu não digo que dessa água eu nunca beberei, porque, enfim, né, nunca sabe dia de amanhã, mas por enquanto eu tô bem tranquilo escrevendo e produzindo. Me fala um pouco da tua experiência na Cidade de Ouro, Salamanca, na Espanha, onde tu saiu de lá mestre em roteiro de ficção da TV e cinema. Uma experiência maravilhosa, assim, na época eu queria... Eu estava encantado, eu tinha conhecido Barcelona, eu queria morar em Barcelona, assim. Ok. Mas eu encontrei esse curso, esse master, né, um mestrado, que era perfeito, que eu queria, assim, era a primeira edição dele, hoje em dia ele é mais importante da Espanha, mas na época era a primeira edição dele, que era focado em roteiro de longa-metragem, de ficção, e também em série. Numa época que no Brasil não estava na moda isso, né, de série. e 2005, 2006, eu já consegui me aprofundar bastante no assunto, né? Consegui estudar bastante lá e foi uma experiência maravilhosa, uma cidade... Olha, foi um dos melhores anos da minha vida, assim, sem dúvida nenhuma, assim, é uma cidade universitária, 200 mil habitantes, 100 mil são estudantes, uma coisa tudo meio medieval. Sim, é arquitetura loucura. Inacreditável. Quem for para Madrid um dia e tiver a possibilidade, duas horinhas tem Salamanca, recomendo muitíssimo conhecer, passar o final de semana. Que legal, que legal. E me diz uma coisa, até eu não citei aqui, desculpa quando estava tentando resumir teu briefing, mas tem um filme teu chamado Em 97 Era Assim, que foi roteirista e produtor, né, que recebeu prêmios de melhor filme, quer dizer, foi premiado do Piauí, por sinal, o estado onde eu nasci, passando por Seattle e passando por Nova York também. Fala um pouquinho desse longa, daí depois eu queria dar um briefzinho sobre o Ed, o teu curso. Vamos lá, o 97 Era Assim... É um projeto muito particular, assim, ele é muito, eu digo que ele é semi-autobiográfico, né, porque ele partiu de uma experiência, o nome 97 Era Assim, não digo que é autobiográfico, porque o personagem não sou eu, não é alguém especial, mas próximo é muito de ti, né? Que eu vi com meus amigos dos anos 90, sabe? Uhum, uhum. Então ele começou como um curta, na verdade, eu escrevi, nas primeiras oficinas que eu escrevi, que eu fiz na minha vida, na extinta Clube Silêncio, que era produtora do Gustavo Espolidoro, do Gilson Vargas, do Fabiano de Souza, eu escrevi esse curta e o pessoal sempre dizia que era muito longo, curto, estava com 25 páginas, né? Para o pessoal que é leigo, que não sabe, geralmente uma página é um minuto. Uh-huh. Aí eu tentava cortar quando eu via 30 páginas, tentava cortar 40 páginas, assim que eu percebi que era aquela história, ela merecia um longa. E aí, quando eu estava na Espanha, eu finalmente consegui escrever esse roteiro, né? Olha quanto tempo, 2006, muito tempo. Uhum, uhum. E fui reescrevendo ele, quando eu voltei a Porto Alegre, aí o Zé Cabrito, foi quando eu conheci ele, a gente foi sócio numa galera, na Maria Cultura, que era uma empresa, tipo um coletivo, onde eu conheci muita gente bacana. E aí a gente encontrou uma produtora que se interessou, a Panda Filmes, aqui de Porto Alegre. E após alguns anos de tentando financiar, a gente ganhou um edital de baixo orçamento do MINC, Ministério da Cultura, e aí finalmente rodamos. O filme foi rodado já faz uns 2 anos, mas agora ele já faz um ano que está nesse circuito de festivais. Uhum. Apesar de ser uma comédia, né? Por isso que no Brasil a gente sabe que os festivais acabam não dando tanto espaço. Uhum. Mas quando passou no Piauí foi um sucesso tremendo, a gente sabe que é um filme que vai dialogar com o público. Depois aí foi para melhor filme, né, enfiaram. Mas muito bacana, que tá recebendo o prêmio, recebeu o prêmio em Nova York, recebeu o prêmio na Índia. Então ele funciona, aquela coisa, fala da tua aldeia aqui de Porto Alegre dos anos 90, que tu acaba tocando as pessoas, que é uma comédia, mas não é uma comédia, digamos, é um comedião, assim, ele tem seus draminhas, né, é um filme de amadurecimento, né? Sim, é isso, eu ia perguntar pra ti, quer dizer, eu não vi o filme, mas me parece ser um rito de passagem, né? É, totalmente, é a história de quatro amigos que querem perder a virgindade nos anos 90, eles estão procurando garotas de programa pra isso, eles não têm dinheiro, e é a busca deles por esse dinheiro, enquanto eles têm a vida deles no colégio, assim, claro. Uma coisa meio... Nada filme uruguaio. E vai ser lançado, tu acha, vai ser em sala em breve. De cinema em 2008? A gente já conseguiu um edital do Fundo Setorial para lançar, então a previsão inicial era dezembro, mas como atrasou um pouco, eu acredito que entre fevereiro e março de 2018 ele vai para sala de E agora, fala pro teu curta, foi o curta que me tornou teu nome conhecido, o Ed. Fala um pouquinho o dele, Ed, assim, que... Foi um projeto muito especial, um curta de animação que foi dirigido pelo meu irmão, pelo Gabriel. Uhum. E foi o primeiro projeto do estúdio de animação dele, da Hype, eu e ele escreveu juntos. E foi muito difícil produzir esse curta, que está até disponível na internet, quem quiser ver, só botar, põe no YouTube Ed, E-D, e botar espaço Hype, que é o nome da produtora do meu irmão, H-Y-P-E, vai acabar achando, tem mais... Tem vários links, porque ali, tem mais de 1 milhão de visitas, né, de views sim, no YouTube, se somar, né? Todos ali, é capaz de ter mais de 1,5 milhão, porque ele tem mais de 1 milhão num link único ali, mas tem mais porque eu vi faz uns meses, estava tipo 1,1 milhão, eu acho que estava. É um case muito legal, assim, porque foi muito difícil pro meu irmão produzir esse curta, porque a gente ganhou o edital também do Mink, só que a verba não, na época não foi suficiente, R$80 mil para um curta de ficção até é possível fazer um... Mas não com animações de efeitos especiais, né? É, a qualidade que é o Edge, que é também um tipo de animação que é bem realista, os pelos do coelho, foi muito difícil. Foram três anos. Só um pouquinho, gente. Mas... Deixa eu só te interromper um pouquinho, querido. Ed, tá, gente? E de Eduardo, D de Davi. Como se fosse Ed, como diminutivo de Eduardo. E depois a pessoa digita Hype. HYP de Paulo e de Eduardo. Ed, um espacinho, Hype. E vai achar isso no, na internet para poder ver gratuitamente. Querido, me fala um pouquinho do Legalidade. Que tu escreveste. O Legalidade, né? É um projeto. É uma ficção. Uhum. É um baseado uma ficção em... histórica, né? Isso, histórica. Uhum. É, que eu escrevi com o Zé Cabrito também, parceiro do Tarso Castro. Uhum. Então, esse projeto aí foi na época que também a gente era sócio. É engraçado isso, vários projetos que estão saindo agora, estão sendo rodados agora. Vem de muito tempo atrás, né? A gente começou esse projeto em 2008. Tá. Então, foi rodado há uns 2 anos? Foi rodado há uns 2 anos? Não, na verdade foi rodado na metade do ano passado. Não, nesse ano. Já estou até me perdendo nas ideias. Nós estamos em 2017, foi rodado esse ano. Foi um ano tão intenso que eu estou me perdendo. Não, foi rodado esse ano. Tá. Em abril e agora já temos já. Alô? Oi, tá dando um probleminha aqui no... Opa, eu tô te ouvindo, fala. Meu telefone tá. Aqui da produtora, ele tá, talvez acabe a bateria. Sem problema, fala pausado, por favor, que eu já tô ajoelhado no milho aqui pra tentar mandar vibrações positivas. Continua. Mas o Legalidade é isso, ele é uma história que na época que o Zeca me falou, o pai dele sempre dizia pra ele, cara, isso aí rende um filme. E de fato, quando eu fui estudar um pouco mais, que ninguém lembra. Alô, ô meu Deus, alô. Oh, caiu a ligação dele, o Fufunha caiu? Vai ligar. Ah, olha, eu tenho um celular também, a gente pode tentar. Tem aí, Fufunha, então liga. Tá, obrigado, eu fico aqui na linha, eu desligo? Pra não, fica pode ficar, tá. Fica na linha, a gente vai falando mal dos outros, né? A gente vai perdendo tempo falando mal. É, por exemplo, do Renzo Mora. Não tem do Renzo Mora, cara, um alvo fácil. É um alvo fácil, não pode se defender, não está na linha, é fácil a gente falar. Você sabia, não é brincadeira, o Código Penal Russo, que vem da época dos czares, proíbe pessoas ruivas de deporem em juízo? É mesmo? Sim, senhor, porque dizem que não são pessoas confiáveis. Falando sério mesmo? Estou falando sério, ruivo é proibido de depor na Rússia. O depoimento deles não tem valor. Eu vou mandar o Renzo pra lá. Tá, assim, ó, senão a gente tenta pelo telefone. É, já fixo tá tentando. Ou o celular. O Fufunha já tá tentando. Tá. Tá dando ocupado também, deve ter dado algum problema. Ai, meu Deus. Isso é normal. Eu não sei, isso é absolutamente normal. Nós pagamos uma fortuna, claro. de telefonia, de internet, para nada nesse país funcionar. Só o que funciona aqui é o roubo. Ele já voltou, já está na linha outra vez. Oi, tudo bem? Opa, peço desculpa. Oi, tudo bem? Por favor, fica fixo, qualquer coisa, encosta o teu traseiro contra a parede, erga a perna direita e coloca um bombril na ponta pra fazer uma antena, por favor. Pior que eu falei um monte sobre o filme, fiquei falando, aí eu... Pois é, e aí... A última coisa que a gente ouviu, tu tava dizendo sobre o quê? Tu tava dizendo que vocês há tempo ficavam ouvindo, olha, isso vai dar um filmão. E aí, o que aconteceu? Muita gente não sabe a história, né? Resumidamente, a Legalidade é quando o Jânio Quadros, que era presidente do Brasil em 61, renuncia abruptamente. Uhum. E aí o vice, o Jango, está na China comunista. Uhum. E os militares já não querem deixar ele voltar e querem ajudar o golpe, antecipar o golpe, né? E o Brizola, governador do Rio Grande do Sul na época, segura o golpe. Eu acho que se a gente tiver que resumir resistência civil, exatamente. Foi aí, né? Exatamente, a gente quis fazer um filme é um filme, claro que é um filme político, mas a gente queria fazer um filme que dialogasse com o grande público. Então a gente tem essa trama política, mas a gente tem três personagens fictícios que entram no amoroso durante a legalidade. Então, e a impressão minha, ou também tem uma pegada assim de thriller, de suspense? Tem um pouquinho de thriller, tem ação. Ele é um roteiro que a gente trabalhou bastante, assim, ele não foi um roteiro fácil de escrever. Além de você ter que respeitar os acontecimentos históricos, né? Claro. A gente conseguir. Tem até o Che Guevara no nosso filme, pra ter uma ideia. Que o Brizola teve. Ele teve, se encontrou com o Che Guevara 20 dias antes da legalidade no Punta del Este. A gente colocou esse pedaço da história também. Que bacana. E foi todo filmado em Porto Alegre, apesar de passar em mais de um país, ou não? Sim, foi todo em Porto Alegre. Na verdade, tem algumas cenas que rodaram também no, se eu não me engano, no litoral. Eu quis dizer Rio Grande do Sul, é todo filmado Rio Grande do Sul, sim. Foi todo rodado. Também foi um filme de relativamente baixo orçamento pela superprodução, que ele é Amazon, a gente tem certeza que na tela vai ficar muito bacana. A grana tá toda na tela, tipo assim, né? É, tá até mais. E me diz uma coisa, vamos agora pro documentário, o pessoal direto escrevendo para mim, querendo saber, do documentário A Vida Extraordinária de Tarso Castro, né? Pra quem não se lembra, Tarso foi um dos fundadores do Pasquim, um personagem assim, sui generis, meio que um lado meio Dom Juan, um lado meio porra louca, até faleceu com acho que menos de 50 anos de idade, né? Exatamente. Isso. Fala um pouco como é que tu descobriu esse personagem Tarso de Castro, né? Eu imagino que tu não tenha crescido lendo Pasquim, sabe? Então, me fala como é que tu descobriu esse personagem e como é que foi daí, tipo assim, bah, isso aqui dá um filme. Fala um pouco desse processo, pode ser? Claro. Exatamente o que você falou. Eu sabia, obviamente, a história do Pasquim, enfim, mas quando falava em Pasquim, eu sempre lembrava do Jaguar, do Milor, do Ziraldo. E nunca tinha ouvido falar do Tarso Castro, como a gente descobriu isso agora, né, toda a nossa geração. Mas a minha esposa de Passo Fundo, né, toda a família dela é de lá, e a minha sogra me deu de presente, há muitos anos atrás, a biografia dele, do Tom Cardoso, que até está agora esgotada, espero que volte. E quando eu li aquele livro, eu fiquei, assim, abismado. Como é que aquele personagem tão incrível, tão importante, e tão polêmico, tinha sido praticamente apagado da história, sabe? E dá pra nós, 300 vidas numa só, né? É, exatamente. E aí, quando eu falei, não, esse cara merece um documentário, tipo, precisa de redescobrir esse personagem. E aí, a partir daí, foi... A gente começou esse projeto em 2011. Até conseguir. O cinema demora, né? Tô falando as histórias aí. A gente conseguir financiamento e tal, mas nesse meio tempo, pelo menos a gente conseguiu entrevistar a mãe do Tarso, a dona Ada. O filho dele é comediante, né? É, ele é ator também. Ele já fez novela, o João Vicente de Castro. Ele é um dos sócios da Porta dos Fundos, né? Um sucesso. E me diz uma coisa, a Vida Extraordinária de Tarso de Castro tem quanto tempo de duração? É, 90 minutos. Ah, 90. Uma hora e meia. Quer dizer que deve ter sido também um trabalho de edição complicado, né? Porque daria para fazer umas três minisséries sobre ele. Exatamente. Até é um tempo um pouco longo para um doc, né? A nossa ideia aí, sei lá, não podemos passar de 80, mas foi impossível, assim. Ficou muita história boa de fora, assim, muita mesmo, mas é... Foi o importante que ele está sendo muito bem recebido, né? Ele passou no Festival do Rio, na Mostra de São Paulo, passou também no Piauí, no mesmo festival de Floriano lá, e o pessoal está gostando muito, assim, então a gente está bem feliz com o resultado, e tomara que ele continue atingindo o público. Ele vai seguir a carreira de festivais e aí vai passar no Canal Brasil depois. Depois de ser lançado comercialmente em cinemas, que é nosso co-produtor. Tá, e me diz uma coisa, querido, assim, sobre... Agora subiu Frapa, tá? Até, queria até aqui agradecer ao Isidoro Gudiana, que é produtor de cinema, amigão meu, Sim. que até nos apresentou. Então me fala um pouco do Frapa, assim, como é que foi tu criar esse festival, como é que foi esse trabalho meio de formiguinha, assim, né, foi do nada criar esse festival que já vai para a sexta edição. Exatamente. Me fala um pouco desse festival que sem puxação de saco é o mais importante na área de roteiro da América Latina. Então, o Frapa, ele começou, eu já tinha na cabeça muito, muito antes do que eu queria que existisse um festival assim, né? Porque existe festival de nicho, de tudo que é. Tem festival até de filmes de comida, né? Festival de filme que tem vinho, tem festival de cinema fantástico, animação. Eu sentia falta desse espaço, sabe? De debater roteiro, de valorizar. É tão importante essa área que todo roteirista é um pouco chorão, né? Tem mimimi, mas não é por nada. A gente ainda já está tendo uma valorização no último ano. Deixa eu te interromper um pouquinho. Tem até uma história em Hollywood, tá? Em Los Angeles, quando eu estava lá, que dizia o seguinte, que aquela burrinha que queria ser starlet, que queria ser mega star de cinema, era tão burra, mas tão burra, mas tão burra, que ela deu pro roteirista para conseguir se estabelecer em Hollywood, né? Então eu falo um pouquinho, porque afinal tudo começa com a palavra, né? Até na Bíblia isso, né? Mas o roteirista ainda é meio marginalizado. Acho que muita gente pensa que o filme, assim, que começa a rodar e os atores vão falando naturalmente, né? Que não tem um histórico por trás. Fala, quer dizer que desde o começo teu intento foi fazer um festival de roteiro, ele não acabou virando um festival de roteiro. Na tua cabeça era isso. Eu queria que existisse esse festival. Eu queria que alguém fizesse, que eu pudesse só participar dele, não ficar sofrendo tanto para realizar, mas como não. Aquelas coisas, como não tinha, vamos lá, vamos fazer então, vamos embora. E aí eu comecei a pesquisar, eu descobri que em Londres, na época, estava recém começando também, tinha duas ou três edições e já estava gigantesco. E eu vi que tinha um em Austin, que depois eu até acabei visitando o Festival de Cinema de Austin, que também é focado em roteiro. Uhum. E aí e é maravilhoso, tem 20 edições, mais até. E aí a partir daí eu achei, me associei com a Mariana Miller, que é a Memes, que até hoje também produz meus filmes e tal. E na época o Pedro Guindani, que também é um parceiro de outros projetos. E ele botou uma cara a tapa e tá aí. 5 edições, geralmente sem financiamento, a gente consegue, sabe-se lá como, com muita parceria e muita insistência, a gente consegue fazer um festival muito bacana. Todo mundo que vem, eu sempre falo que pro pessoal que vai voltar, porque o pessoal se diverte aqui, além de fazer negócios e tudo mais, né? E muita gente até que não sabia como o processo começa, né? Tem a chance de ficar sabendo, né, nos workshops. Claro, claro. Ele é, claro, para o pessoal da área já, mas também é para gente que os amantes da sétima arte que querem aprender um pouco mais sobre o roteiro. Claro, claro. Tá. E assim, para finalizar, querido, eu queria te perguntar o seguinte, tu dorme ou não, como é que é? não trabalhamos muito com isso, não. É de bom tom tentar dormir bem, acho, pra escrever. Eu tô com a cabeça, tô falando assim porque eu passei a tarde escrevendo um novo roteiro que provavelmente todo mundo vê no cinema daqui, sei lá, 7 anos, mas... Então a gente vai mudando, eu trabalho muito com aperta a tecla, vamos pra próxima. Mas às vezes a gente consegue 1 ou 2 horas dormir, assim. Ah, certamente. Tá. Como é que as pessoas podem saber um pouco mais... De repente do Frapa ou até do... tu não tens, obviamente, assim, um site teu, né? Tem, obviamente, o site do Frapa, né, do festival, mas também tem o site, por exemplo, do A Vida Extraordinária, quer dizer, a página no Facebook, desculpa, da Vida Extraordinária de Itacho Chicago, sim. Mas tem alguma página que poderia resumir, que podia incluir? Eu acabei nem falando, eu sou tão mau vendedor que não falei da minha produtora, né? Que é a Coelho Voador, que é uma produtora Coelho de roteiro. Tá. Então, quem acessar ali coelhovoador.com.br vai estar todos os meus projetos estão ali e tal, as informações. Ah, tá. E daí eu posso deduzir que tem links, vamos dizer, se a pessoa quiser saber mais da Vida Extraordinária de Itacho Chicago, tem algum link ali, tu acha que dá pra ir pro. Tem. O trailer do filme tá ali, todas as informações. Maravilha. Tá tudo ali, o nome tá ali da. Também. Dá o nome da, dá o site de novo, lê o nome do site de novo. É www.coelhovoador.com.br. É, gente, coelho, coelho voando, voador, é como uma lebre alada, coelho voador mesmo, tá? .com.br. É coelho voador, é lebre alada, são nossos concorrentes ali da esquina. Tá, desculpa. Tô brincando. Léo, então, agradeço o teu tempo, muito obrigado. Valeu, Marco, eu que agradeço o convite, muito bacana o nosso papo, um grande abraço pra ti, pro Isidoro também. Tá. Pra todo mundo. Querido, obrigado de novo, tá? Fica bem, valeu. Até mais. Valeu, grande abraço. Marco Antônio, oi. Vamos para os anos 50? Vamos, só uma coisinha. Ah, eu vou te contar, como é que tu tira de letra esse, às vezes quando acontece um problema técnico assim, falando sério, eu sei que tu não começou a semana passada, mas eu fico apavorado, falando sério. Apavorado, por favor. Ai, começar a trazer remédio. Se você fizesse rádio como a gente faz há 30 e poucos anos, você já estava morto. E não, hoje é certamente. Mole. Exatamente. Eu duraria acho que uns 4 anos e meio e depois tomaria. Marco, tinha problema muito pior. O transmissor caiu. E em AM, o transmissor às vezes ficava 20 quilômetros do estúdio. Aí tinha que ir lá ligar o transmissor não funcionava. Fisicamente ligar o transmissor, né? Fisicamente. É, né? Daí o maldito transmissor era a válvula, queimava a válvula, não tinha a válvula. Alto nível. O homem já tinha ido pra lua e a gente aqui com válvula, né? Mas olha, eu vou dizer uma coisa pra você, eu não troco um transmissor por válvula por um transistorizado. O som é excepcional, não há nada que se... Deve ser mais ou menos como comparar com papo via celular e papo via telefone fixo, né? É muito superior o telefone fixo. É, e outra coisa, é a mesma coisa que o vinil e o CD. O vinil Certamente. É muito melhor, porque o Certamente. CD comprime demais a música. Nada que se compare a um transmissor de válvula. Qual era o transmissor bom mesmo? Aquele que cortaram aqui na Estéreo Vale? Eu não me lembro o nome, mas tinha transmissores de primeira categoria valvulados. Maravilha. Vamos lá. Vamos dar uns 50 então, seguindo a tua ideia. Vai lá, Fofonha. Então. This is paradise, just being here with you. Can wait, darling, it's true, this is paradise, gazing at all your charms, it's heavenly in your arms, heaven can wait. Época das Big Bands. Bah, maravilha. Querido, é o seguinte, o Chico Mugen, que nos acompanha, DJ, escreveu perguntando o seguinte, vê se os transmissores não eram Harry's Gates. Também eram. Ah, tá. Tinha o, mas o quente mesmo, diga, era o Collins. Ah, o Collins, transmissor, tá. Collins é, era americano? Era. Valvulado, ah. Era uma coisa fantástica, fantástica. Aí, obviamente, aposto que daria para pagar com um carro, né? Dava o carro da época para conseguir comprar ou não? Até hoje, você um usado, você não consegue um usado de 10 mil watts por menos de 60, 70 mil reais. Mesmo? Sim. E tem gente que é muito inteligente. A Rede Bandeirantes comprou Estéreo Vale aqui em São José dos Campos, que ficava no 15º andar do edifício Liberal Center. E daria muito trabalho tirar o transmissor Collins valvulado que eles tinham. Eles cortaram no machado. Tu falou isso, que cortaram a machadão, né? Alto nível. Alto nível. Tá, gente, voltando à canção, a gente ouviu, chama Heaven Can Wait, o céu pode esperar. Não é, não toca e não tem a ver necessariamente com o filme aquele que o Warren Beatty dirigiu e estrelou. Eu acho que foi lá por 81. Mas no caso, essa canção é de 53, não fez sucesso. O nome do grupo é o The Four Aces. Seria uma tradução literal, seria tipo os quatro ases, né? A canção deles de maior sucesso foi a magnífica Love is a Many Splendor Thing, a gente vai tocar um trechinho daqui a pouco, lançada 2 anos depois dessa. Eles eram colegas de Chester, uma cidade na Pensilvânia, e eles primeiro gravaram em 1949, começaram a gravar. Alguns dos hits estrondosos deles, além do Love is a Many Splendor Thing, é Three Coins in the Fountain, Stranger in Paradise, Tell Me Why, Shangri-La, Perfidia, Sicily, os integrantes Al Alberts, Dave Mahoney, Lu Silvestre e Rosário Vaccaro. O Alberts faleceu em 2009, com 87 anos, o Mahoney faleceu em 2012, com 86 anos, o Silvestre... Alô, Marco Antônio? Caiu, agora ele pira. Agora o bicho pira, agora o bicho fica louco. Manda Rivotril pra ele. Manda Rivotril pro infeliz. Agora o Marco Antônio vai pirar de vez. Como não funciona? Não tá chamando? Ai, Deus do céu, eu vou te contar, viu? Deve ter acabado a energia elétrica lá naquele Rio Grande do Sul. Ai, meu Deus do céu, viu? Eu vou te contar, tem dia que de noite é assim, viu? Tem dias que de noite é assim, Fufunha. Ai, minha mãe, menininha do canto, Então, vamos tocando a música aqui. É, a hora que ele entrar, a gente para. Vai, Fofunha, abre o som aí, vai. Nature's way of giving. Vai, Marco Antônio. E aí, querido? Nossa, gente, o pessoal não sabe. Eu não sei. Eu já tinha começado a música quando eu fui derrubado ou não? Alô? Alô? Alô? Tá. Alô? Fala, Marco Antônio. Oi, tô te ouvindo. Alô? Alô, tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo perfeitamente. Calma, calma, não estressa, calma. Não, depois da terceira queda eu já tô quebrando as pernas já. Calma, calma. Deu pra ouvir ali, como é que é quando caiu a conexão, já tinha começado a música? Não. Caiu a música, caiu... É que o João tá querendo, deixou ser irritado mesmo, assim, nervoso. Irritado. Já tocou, já sabem qual é a... Tudo bem. Tá, então, obviamente, eu tô com o trecho de Love is a Many Splendor Thing. Eu vão morrer do coração e alguém vai pagar por isso. Mas tá. Então vamos para os anos 60, por favor. Olha, se alguém tem que pagar por isso, é a maldita companhia, deve ser não, vivo. Não, é inacreditável, falando sério, é inacreditável. Não é não, isso aqui é Brasil. Vai, Fofinha. Uhum. Aí, gosto muito dele, é um dos meus ídolos. Not so very long ago, when the world was run by people twice your size, and the days were full of laughter, and the nights were full of stars, and when you grew tired, you could close your eyes. Yes, the stars were there for wishing, and the wind was there for kites, the morning sun was there for rise and shine. Even if the sniffles kept you home from school and bed, you couldn't hardly stay there after nine. And I wonder if the smell of morning's faded, what happened to the robin song that sparkled in the sky? Where's all the water gone that tumbled down a stream? Will I ever catch another butterfly? Do you remember campouts right in your own backyard, wondering how airplanes could fly, and the hours spent just playing with a funny rock you found, with crystal specks as blue as all the sky? And I wonder if the smell of morning's faded, what happened to the robin song that sparkled in the sky? Where's all the water gone that tumbled down the stream? Will I ever catch another butterfly? Now I watch my son, he's playing with his toys. He's happy, I give him all I can. But I can't help feeling just a little tingly inside when I hear him say he wants to be a man. And I wonder if the smell of morning's faded, what happened to the robin song that sparkled in the sky? Where's all the water gone that tumbled down a stream? Will I ever catch another butterfly? Will I ever catch Oi, Marco Antônio. Essa música é incrível, ela não fez sucesso. É uma música de 69 chamada Catch Another Butterfly, ou seja, Capture Outra Borboleta. É do grande John Denver, né, o nome de batismo Henry John Dutchendorf Jr. Ele até hoje é um dos maiores artistas acústicos, diríamos assim, que mais vendeu na indústria americana do disco. E 74 foi o ano de maior popularidade dele. Ele foi até considerado pela imprensa, responsável pela revista All Music. Ele foi chamado de Among the Most Beloved Entertainments of This Era, ou seja, um dos maiores pessoas da área do entretenimento da era. O Frank Sinatra era mega fã dele, para tu ver, não, nada a ver o estilo musical. Ele gravou cerca de 300 canções, cerca de 200 delas ele que compôs, e ele vendeu cerca de 34 milhões de discos em toda a vida. Faleceu pilotando um aviãozinho que ele estava pilotando sozinho em 1997, ele tinha só 53 anos. Também foi ativista social e teve grande participação até quando a esposa do Al Gore, futuro vice dos Estados Unidos, quis proibir discos, porque tinha um lance das letras pornográficas ou das capas pornográficas, e ele até foi para Washington defender a liberdade de expressão. Vamos, até aquela canção até que a gente já tocou num outro programa, do Peter Paul and Mary, que foi uma canção maravilhosa, Living on a Jet Plane, né? Vale dizer que foi escrita pelo John Denver. Então, um cara, assim, sensacional. Sei que, João, tu adoras muito, ele, né? Muito. E da outra vez eu esteja com um trechinho de uma música que fez sucesso bastante dele, Sunshine on My Shoulders, era até uma música que eu e um amigão meu, José Rosita, a gente ouvia direto com Pirralhos, uma música de 71, só que a gente ouvia, acho que lá por 79, por aí, tá? Não vamos ter mais revelar a idade, mas de qualquer forma, vamos tocar a Take Me Home Country Road de 71 do John Denver, um trechinho. Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is old there, older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze. Country roads, take me home to the place. Eu gosto muito também de uma música, a Fly Away, que ele gravou com Olivia Newton-John. Sim, lindíssima canção. Muito, lindíssima canção. Muito, eu me lembro até que eles estavam esperando que fosse, por causa da popularidade dela, também que fosse seu maior sucesso, e me lembro que vendeu menos do que esperava. Mas é uma belíssima canção, acho que lá de 79, eu acho que é, né? Exatamente. Isso. Então vamos para os anos 70? Vamos embora, Fufunha. Pessoa que eu e tu adoramos, vamos lá. So you think I'm the girl you like to me? Because I look good enough to eat. Underneath the sea in Saint Laurent, there's a womanly desire. Olha, eu adoro Grace Jones, mas se eu estiver numa ilha deserta com ela, ela fica de um lado e eu de outro. Eu fico com os cocos. Eu também. Olha, gente, por favor, essa canção aí é uma das provas que se daqui a pouco tu não tiver um bom marketing, alguma coisa sensacional não vai render. Porque essa canção é maravilhosa, maravilhosa, né? Deslumbrante. The Master, uma canção de 79, a grande Grace Jones, como o João falou. Não aconteceu nada. Hã? Não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Essa canção é uma canção disco esplêndida, a tradução do título é alguma coisa tipo assim, não vai arranjar encrenca com quem já é encrenqueiro. Outras palavras, não sai para ensinar a rezar quem é o bispo. Né? Um dos maiores sucessos dela, a gente tocou até em outro programa, um trecho, que foi I Need a Man, That's the Trouble. Um dos maiores sucessos dela também foi I Need a Man, que é de 77, vai tocar um trechinho agora. Até eu sei que teu inglês é bom, I Need a Man. Traduz para mim, eu gostaria que tu lesse, por favor, I Need a Man em português, pode ser? Não, ele não é tão bom como você, como o seu. Eu prefiro que você traduza para os ouvintes. Por favor, João, eu acho que tem que ajudar também, né? Não, dá para dizer assim que é I Need a Man? Não, você diga isso. Eu preciso. A música quer dizer, eu preciso de um homem. Então, isso é problema seu, não meu. Por favor, tá? Aqui, ó. O João fica apresentando, dá uma de mestre cerimônias, eu acho que ele podia ajudar de vez em quando, por favor. Cartas pra produção. Tá? Então, tá. Nas suas eu não entro, não, viu? Ela é uma das primeiras supermodels que daí virou atriz, também foi produtora, produtora musical, cantora, letrista. Foi assim, quando se pensa naquela boate mítica, Studio 54, dá pra pensar nela ali dentro, arrasando, né? Sim. Ela nasceu na Jamaica em 48 e se mudou aos 13 anos com a família para o estado de Nova York. Namorou 4 anos o sueco Dolph Lundgren, né, ele era guarda-costas dela e virou amante. E ela pode ser ouvida em trilhas sonoras como no filme chamado Rooftops, acho que Nos Telhados de Nova York, acho que era o título em português. É o último filme dirigido pelo Robert Wise, o diretor do Amor, Sublime Amor. Era um filme sobre gangues nova-iorquinas, tinha cenas de capoeira, até as cenas coreografadas até por um baiano chamado Gelon Vieira. O filme também que tem canção dela na trilha é A Revolta dos Brinquedos, um filme meio surreal, meio surrealista com Robin Williams, Studio 54, né? O Verão de Sam. E filmes assim que ela aparece como atriz, mas não canta. Tem um filme, uma porcaria, chamado Siesta, no Brasil era Marca de uma Paixão, um filme com Martin Sheen, com participação da Jodie Foster, O Príncipe das Mulheres, acho que no original era Boomerang, com Eddie Murphy, Conan, o Destruidor, né, o 007 na Mira dos Assassinos, né, que é aquele filme que a gente comentou no programa, que quando ela aparece na cama com o Roger Moore, a gente tem medo do que vai acontecer ali. De qualquer forma, tu acha que o Roger Moore já estava meio velhusco, a gente pensa assim, nossa, ele vai se dar muito mal. Eu pensei que ali fosse terminar a franquia 007. Vale dizer, não sei se foi acidente, mas foi o último filme que o Roger Moore fez como James Bond. Então, Grace Jones acabou com ele. Tá, outro que é um trechinho daquela canção que você recusou a ajudar traduzindo o título, tá? I Need a Man, por favor. Marco Antônio precisa de um homem. Ó, essa canção é inacreditável, né? É inacreditável de boa. Eu sou suspeito pra falar, porque eu gosto de tudo de... Olha, falando sério, uau. Gente, vamos pros anos 80? Vambora. Então, ó. É de 87. Thank you. Bom, se você quiser, agora o nome da música é Perfect Day, o dia perfeito. Não tem problema nenhum, tá? Essa canção é de 87, não fez sucesso no grupo chamado Thompson Twins. Um dos maiores êxitos desse grupo foi na virada de 83 para 84. A gente vai ver um trechinho daqui a pouco, chamado Hold Me Now. Esse grupo é de Sheffield, na região sul de Yorkshire, na Inglaterra. Eles, ativos de 77 até 93, começaram pós-punk, depois embarcaram na New Wave, com um pouquinho de... começaram a introduzir bastante sintetizadores, daí viraram um grupo de synth-pop, que seria aquele pop feito bem à base de sintetizadores. O grupo, interessante que o nome do grupo foi dado em homenagem àquela dupla de detetives gêmeos, Thompson e Thompson, dos quadrinhos maravilhosos do Hergé, do Tintin. Sim. Aventuras de Tintin, né? Tinha, sim, Thompson e Thompson, aqueles dois de chapéu coco, dois gêmeos. Então eles colocaram o nome Thompson Twins. Esse grupo pode ser ouvido num filme que eu adoro. O título original era 16 Candles, a tradução literal seria 16 velinhas, mas daí traduziram no Brasil para Gatinhas e Gatões, né? Gente não quis nem ver, porque é com um título bagaceira desse, mas o filme é maravilhoso, com a Molly Ringwald e o Anthony Michael Hall. Também estão nos Caça-Fantasmas, no filme que eu amo, Pretty in Pink, Garota de Rosa Choque, num drama maravilhoso com o Tom Hanks. Foi meio que o primeiro filme que o pessoal descobriu que ele não era um ator apenas, entre aspas, apenas cômico. Um filme chamado Nothing Common, Nada em Comum. Também num filme recente chamado Um Espião e Meio, que é com o The Rock. Então, vamos tocar um trechinho do Hold Me Now, então, de 83 a 84? Vamos lá. Por favor. Pinned to my wall, an image of you and of me, and we're laughing with love at it all. Look at our life now, tattered and torn. We fuss and we fight and delight in the tears that we cry until dawn. Marco Antônio. Maravilha. Então, essa canção em Hold Me Now fez bastante sucesso na virada. Ela foi composta em 83, foi lançada em 84. Antes de terminar, só queria lembrar uma coisinha, que há poucos dias aniversariou o filme Casablanca, 75 anos, né? E só fazer uma chamadinha aqui, a gente já falou isso em outros programas, mas o cara que a gente adora implicar, o grande, em vários sentidos, não naquele necessariamente, mas em vários sentidos, altão, tudo mais, boa pinta, o grande Renzo Mora, escreveu, né, um livro sobre o filme, um livro bacanérrimo, chamado Casablanca, a criação de uma obra-prima involuntária do cinema. E daí, para o pessoal que estiver assim, puxa, né, chegando Natal, blá blá blá, então o livro é bem bacana, tem um monte de fotos da produção. E vale dizer que o Renzo, que trabalha aqui na rádio, ele escreveu esse livro que é sobre os bastidores, né? Todo o processo que levou a essa obra-prima que não digo que ela era uma produção B, mas eles fizeram foi feita assim para ser mais um filme, e ninguém imaginaria que 75 anos depois ainda teria gente falando e reassistindo o filme, né? Verdade. É um dos filmes mais cultuados da história do cinema, né? Humphrey Bogart, Ingrid Bergman, Claude Rains. Então, é isso aí. Então, agradecer de novo o espaço. Até e sábado. Até semana que vem. Não, até sábado, né? Até sábado. A semana, na verdade, segundo alguns calendários, começa no domingo. Não a semana assim, de trabalho, mas. Então, sábado de manhã, a gente vai estar quebrando o pau aí. Não, mas toda hora. Isso. E agradecer de novo o espaço. Abração a todos e obrigado pela audiência, tá? Grande valeu, abraço, gente. Abraço, tchau.